para Tango 1, danos medio, digamos. Hacemos un oído 3 a bordo, danos, como dijimos, 3 horas. Segundo, 0,6, taxa autorizada em frente, segunda direita já está em frente, no ponto de espera, reporte pronto, a gente no 0,4. 3, 3. O tráfego da Augusta 9313, ingresso via Juliette, portão 03. Já 3178, na sala 27, liberou via taxi Eco, prossegue a taxa via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, tá 3178. 2222, autorizado pulso, pista na 0, vento 040 graus, 049. Ciente, livre pouso, 2222. Salvador approach, Ocean 6224. We're descending to Bomet 1 arrival. Salvador 6224, clear Bomet 1 arrival. Descending maintain 4000 feet, current 10014. 1014 is the altimeter setting, descending to 4000 feet via Bomet 1 arrival. 6224, thank you. Pronto, 1-0-9-0, autorizado ali, ali mantém, sabe ser 1-0. Ali mantém 0, gol 0-9-0. Partilha 2222, nós somos 29, libera direito, VTXU e ECO. Mantenha, me escuta, táxi autorizado via Alfa, Kilo, até a parte 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Romeu. Passagem 2222, na sua escuta. Goma 096, decolagem autorizada, pistola 0, vento 050 graus, 039. Ali, decolagem 0, gol 096. No localizador, azul 27, Xana 3. 27, Xana 3, complete final ILS, Xana Torre, 1 no 8, decimal 95. 895 graus, senhor. Boa noite. Lona 096, decolar 231, chame o controle de Salvador em 1119, decimal, corrigindo 20, decimal 8. 208, obrigado, senhorita. 2 de Salvador, boa noite, Azul 2713. Azul 2713, avistado autorizado pouso piscina 0, vento 040 graus, 049. Gente, livre pouso piscina 0, Azul 2713. E essa aí da Momo, 370, 1099. Boa noite, Gol 1177, no meio do centro. Alfa, autorização para o presidente. Gol 1170. Autorizado Campina Grande, nível 370, via peso 110, após prosseguir via rota do plano. Decola da pistola 0, após a decolagem curva à esquerda, perfeito saída Pulca, transição Zipá. Acena 5462, controle 120, decimal 8. Decola da 1-0, curva à esquerda. Saída Pulca, transição Zipá, código transporte 5462. E o controle 120, ou 1-1-7. Estou falando de Campina Grande, chame pronto para estiver acionando o portão 7. Azul 2713, eu falo Foxtrot 5, liberou o Jotaxi Eco, prossiga via Alfa e Kilo até a parte 3, posição 4 Romeu. Eco, Alfa, Kilo, posição 4 Romeu, Azul 2713. Na cópia 6313 da Ocean, Guarulhos. Aguarde. Bomed, Bomed 1, 4014, do 12. Canal 6224, descend and maintain 2000 feet, QNH 1014. 1014, and descending to 2000 feet, 6224, thank you. Control, igual 1019, é possível coordenar approach pro T. Vai autorização, gol 1096. Aguardo, obrigado. Salvador 3152, informação Alfa. 3152, contato radar. Autorizado via chegada Bomed 1, descer e manter o nível de voo 060. 060 via Bomed 1, 3152. Xana 6313, confirma o horário do plano. Ok. Passa nível de voo 150, chama o centro em 125 decimal 45, alterna em 126 decimal 85. 2545, 2685. Sim. Obrigado, caro. 09. Salvador, 2224, passarela descida. Salvador 2224, desce e mantém nível de voo 050. 0524. Clear ILS X-ray, runway 10, report established localized. Clear for the ILS X-ray for runway 10, report established 6224. Segundo nosso DOV 0302, é nossa DLA. 0302, ok, vou chegar com o centro de assistência agora. Azul 5127, voo e ITAP, após ITAP completa a chegada Bomed. Voo ITAP após completa a chegada Bomed, Azul 5127. Salvador, hotel 3398, transfere. 13398, contato radar, desta via chegada BOMED 1 para o nível de voo 070, vigilante. BOMED 1, 070, vigilante da 3398. Pesado, gol 170, chame aí para o taxi. Tomará, obrigado. Projetou para sinal ILS, XRI da 1-0, curva à direita, vem na PURA 055, nesta PURA intercepte o curso do localizador, desça para 2.000 pés, QNH 1-0, 1-3. Direita 055, livre LS, desce 3.000, azul 527, V13. Confirmando desce para 2.000, azul 527. Relativo, 2.000 pés. Chorar 6224, complete approach, contact tower on 118, decimal 95. 118, 95, 6224. Só 3, alguém está indo, mantém 250, são? 250, nós. Boa noite, Ocean 6224. ILS X-ray, runway 10. Ocean 6224, have in sight here to land runway 10, wind G 040 degrees, 04 knots. Curva à esquerda na PURA 060, limite ao localizador. Ele se mantém a 4.000 pés, QNH 1-0, 1-3. 4.000, PURA 060, limite ao LOC, 2-2-2-4, com 1-0, 1-3. 3-1-5-2, desde se mantém o nível 050, reduz a velocidade para 2-2-0-9. 0-5-0-2-2-0-9, a pergunta de 2. Ono 70, táxi autorizado via parte Índia, ponto de para reporte pronto, ajuste no 0 no 3. Lema 3 no 3, escuta. Perdão, pessoal, senhor. Já encontrei aqui a DLA, vou entrar em contato com o Centro Recife e para coordenar o transponder para poder pagar a cópia direitinho. Prepare a seleção, voo no transição mote, vou e guarde. Tá bom, no mote, vou aguardando, obrigado. 224, transtator intercept localizador, informe estabilizado, QNH 1013. Afirma, transtator intercept e reporte estabilizado, com 1013, 224. 224, informe a sua velocidade de cada. Estamos com 245. Gente, inicia redução para 220 mais. 220. Igual 970 autorizado aéreo, manter, pista no zero. China 6 to front, ground at 47, leaving via taxi Golf, continuing taxi Alpha, report before taxi Juliet. Alright, we're gonna begin via Golf, Alpha, and we'll report before Juliet, 6224. Pedro 224, isso para 3 mil pés, última transformador 1093. Desce para 2093, 224. Batista ali na interceptação. Marcelo. Canal M13 na 3, copia? Copia, profe. Autorizado Guarulhos, nível 360, via P1 na 0, até Taubaté. Decola pista na 0, após a decolagem curva direita, perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Antena transponder 54 no 1, controle 1-10-0, decimal 8. Guarulhos 360, autorizado, P1 no 0, Taubaté. Decola 1 no 0, no perfil de São Vuno, Leda Motiva, curva direita. 54 no 1, controle 208. Correto, confirma o portão? 03. Ok, sempre pronto. Olá, boa noite, Azul 5127. Azul 5127, avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 040 graus, 03 mais. E pouso pista 10, Azul 5127. Gol 970, decolada 50, chama o controle 119, corrige 120, decimal 8. 208, boa, gol 1970. Portão Salvador, muito boa noite. O gol 1170 está na saída. Pouca transição Zipar, no momento 1700 país. O 1170, contato radar decolagem, submarino nível de voo 370, será Puka. 370 Puka, gol 1170. Cacaredo, isso para 2 mil pés. Para a transferência das comunicações. Portão 3398, prosseguir na descida. 398, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 9013, reduzindo velocidade 2209. 220-003, 3 mil pés, portão 3398. A de aproximação LS, estimador e salvador em 1 no 9, decimal 5, passarelo. Completa, chamando 295, passarelo. 3152, desce para 2000 pés, altímetro em salvador 903, chama estabilizado no localizador elétrico de LS. 2000 pés, atualizado aproximação, chama estabilizado LS, 3152. Costa. Passando 2224, continua a pressão, só aguarde pista livre. Bora pista livre. Vai seguir o tráfego à frente, 8 milhas, um Airbus 320 da companhia, com 210 nós de ground speed. 3398 já reduzido para 210. 7. Salvador, está na 4738. Vai seguir. Autorização dessa frequência para a porta dele. Qual o horário do plano? 0200. Guarda. Guarda. Azul 5127, nossa aula 53, libera direito, VTXI Foxtrot. Mantenha a minha escuta, tá, que está autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima. Gente, Foxtrot, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição Alfa, Lima. 4, Lima. Justificação desse mantém 050, chegada a Bomé de Ona. 050, autoriza o ponto 3 de manhã. Aguarde. 190, parceria 2224. Na 8, desce para 2000, livre ILS, altímetro 9093, chama estabilizado. 2000, chama estabilizado, 3398. 3152, estabilizado. 3152, afirma, chama. 7, aproximação ILS, chama para o Salvador em 198, decimal 95. Tá, 3152. 1895, boa noite. Controle, boa noite, está 9024, informação alta. Plano 9024, assina a indicação, desce até 1060, chegada a Bonf. Desce ao 60, chegada a Bonf, está 9024. Azul 4062, confirmando, solicita o ILS Whisky. Afirmo, solicita o ILS Whisky, 4062. Segue na chegada a Bomé de Uni, aguarde orientação para a final do ILS Whisky. Roger, descend to 3000 feet, Mercedes, Salvador 1013, Lima Hotel. Descend to 3000 feet, 3398, inicia a redução para a aproximação. Está reduzindo, 3398. Relativo, tráfego à frente com meia dúzia de milhas, 140 mais. Sim, está 3398. Até a tarde, 72,000 feet, Marciana Falda 1013, calm established, clear, final effect report. 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2000 feet, 2 Qual foi meu backup? Alternativa 1-2-6-5-1-1-1-7-0. Recife 1-2-5-4-5, backup 2-8-5-1. 398 estabilizado? Forte. Pra te aproximar do CLS, estima a torre em 18, decimal 95. 1895, chamará. Autorizado, senhor, aviso 366. 4364, muito obrigado, 4 autorizado, galera. Autorizado, igual a 364, pushback sendo menos portão 4, reporte táxi. Autorizado, pushback sendo menos, camarada para o táxi, 4, 3, 4, 4. Solo, autorizado, táxi 76. Aguarde, o chinamento 3-1-3, número 2 no setor. Foi o DLA 0305 do 4738, ok? Ok, excelente. Tá 3152, na sala 58, libera direita, via Taxi Fox, mantém a escuta. Táxi autorizado via Alfa, chama antes da Juliette. Fox, Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 3152. Torre Salvador, tá 3398, baixou, travou, final da 1-0. Chance 3398, avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 030 graus, 049. Pouso autorizado, tá 3398. Hotel, complete approach and contact now. So the tower frequency 118 is small line of 5. Other tower 118 is small line of 5. Afirmo, remota 12. Não temos uma balizadora aqui. Quem vai entrar em contato com a senhora? Obrigado. Salvador Tower, de Papatango Lima, Hotel, continue approach, expect landing clears. Expect landing clears, tudo confirma o Lima 030 degrees, 049. Estabilizado. 10-2, 533, chamarei no final 2, que o azul pode ser M2. Hotel Runway Site, request VFR and the right leg leg to runway 1-5. Roger. Papatango Lima Hotel. Papatango Lima Hotel, plan the IFR 5 plan cancel at 0300. Report on final runway 1-7. Aproxima da Juliette, já está 3152. Torre Salvador, boa noite, gol no 354 para o táxi agora com Salvador, 2 horas e 46 de autonomia, 171 a bordo. Via Juliette, portão 7, está 3152. Via Juliette, portão 7, está 3152. Está 3398, seu salve foi 01, prossiga táxi via Alfa. Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, está 3398. Bom, na 354, copiar o táxi autorizado direito via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 na 3. Via direita Índia, no ponto de espera, vai chamar novamente no 354, de combi 3. Salvador, Sideral 9973. Prossiga. Semana, se a nossa autorização já permanece a mesma, vocês têm que pedir de novo, teve um problema técnico e segundo a companhia foram aceitadas as DLS. Afirmo, mantém. Obrigado. 3.3, autorizado pushback, saneamento, reporte táxi. Gente, ali ainda cola, Gol no 354, vento 020 graus, 039. Decola 1-0. Tango Lima Hotel, clear to land, runway 17, wind 02, 0 degrees, 039. Lane runway 17, Lima Hotel. Recebeu o plano do 4732. Afirma, só um minuto, por favor. Motel on the ground at 04, confirm the April. First backtrack, it is clear to backtrack in taxi on the parking, leave the frequency. Direito, vem ainda, enquanto estiver, chama em porta. Gol no 354, decolada 06, chama o controle no 20198. 208, obrigado, bom trabalho. Azul 4062, pouso autorizado, pistão 0, vento 030, grau 049. Repouso, pistão 0, 4062. 354, aperto o radar em decolagem, subindo até o 230, sobre a PUC. Ok, subindo para o 230 na PUC 1230. 1354. Pro Salvador, boa noite, é o Gono 222-180 para 150. Gono 228, assim, identificação. Vê se mantenha 2 mil pés, vou te meter em Salvador no 013. 2013, padrão 228, pode voar a Duna? Seja do Itap. Itap, 228. Seja do Itap, Gono 228. Gente, essa é a do Itap. Programa 2-1-2, eu chamo a alvo. 2-1-2, essa é a desse mantenha 3 mil pés, o último que eu estou agora no 013. 3 mil, padrão, pode voar ETAP também, 2-1-2? Pegar ETAP, 2-1-2. Vai para 3 mil com 1-3. 1-3, 2-1-2. Mantenha após a mesma. Tá 4738, cópia. Cópia. Fortaleza autorizada, nível 370, via PESO 19, após de acordo com a rota do plano de voo. Decola 1-0, após a decolagem, curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Acena 5444, controle 1-1-9, corrijo no 20 decimal 8. Fortaleza 370, rota do plano, agora da 10. Esquerda, Momo, 5444-1208. Pronto, tá 4738. Pronto. Autorizado, portão 62, reporte táxi. Autorizado, portão 4732. Azul, 4062, na sala 09, libera direita, via taxi Fox. Prossiga táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Lima. Fox Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima, 4, Zandas. Xenema 313, decolagem autorizada, vento 030 graus, 039. Oi, aliás, X-Ray, tá 9024. 9024, compatível com a Sonia, aliás, X-Ray, cabeça 09, China Cruz, Salvador, em 18, décimo 95. 95, tá 9024, uma boa. Chame o centro Recife em 2545, alterna 2685. Vai chamar 12545-2685. 12545-2685, vai chamar o Gono 354, obrigado, bom trabalho. Correto. Azul 4062, confirmando a posição, é 5 Lima no parte 3. Partiu 5 Lima, 4062. Oi Salvador, boa noite, Altar 9024, passou a externa. Controle Salvador, estou passando o Golfo Quilômetro. Golfo Quilômetro, contato radar 63 milhas nordeste Salvador. O que é que eu dou? É isso, me deu a decisão. Golfo do Oeste, desse mantém o 040. Vai só atender o de voo 040, Golfo do Oeste. Estou em Salvador, passaria do 2229, sem direção na ação Alfa, autorização conquista repetida, remoto no 2. Ok, passaria do 2229, é isso? Afirmativo, corrija 2228. Ah, ok, sim, te mantém escuta e guarde. Passaria do 2228, sim. Mais estabilizado na 110, vou no 228. Essa modificação do plano lixo metro, quando mais perto. Contação. A intenção é a modificação do plano lixo metro, em breve. Contação. Não copiei a mensagem. Confirme? Não, copiei a mensagem. A posição mais evoluída lá em posterior cancelamento. E pouso visual 7 de Augusto, acho. Gente. Tchau, 4738, taxa autorizada via parte índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste na 0 no 3. 3, parte índia, ponto na 4738. Tá 9024, o nosso solo foi, seu solo foi 14, liberou o taxi Fox, prossiga em Alfa, chamando antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 9024. Passaria 2228, cópia. Vamos pra cópia, 2228. Usado vitória da conquista, nível 180, decolagem cabeceira 10, após a decolagem, curva à direita. Perfil de saída Boruno, transição Elefa, após Elefa, prossiga via rota do plano. Acena 5470, controle 120.8. Gente, passaria 2229, autorizado com pista, nível de 180. Recolha a cabeceira no 0, direita na Boruno Elefa, via rota proposta 5470, código 1208, controle de saída. Correto, time pronto, passaria 2228. Chamarei. Gente, tá 4738, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 040 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar, da 10743. Rota 9024, taxi Alfa São Juliette. Via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, tá 9024. Celeste 74 está executando desvios, à direita. Aqui, por favor. Celeste 74, por acaso, está executando algum desvio? Negativo, está na estrutura de chegada, agora comprou de Bonete, via 074. Gente. Linha 313, chame o Centro Recife em 2835, alterando 25251. 2535, voo 63. Cuidado, campo. Isso, voo no 228. 28, opa, se aproximando do CRS, chama pelo Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado. 4738, decolada, 18, chame o controle no 20218. 208, taxa 4738. Controle muito bom dia, é o Tetri, era 4738. 4738, contato radar de decolagem, se manter o nível de voo 370, sai da moda. Estabilizado agora, final visual, né? 2-1-2. Valeu, 2, compartilha a aproximação. LS Freight, Abisseiro 1-0, China 2, Salvador. E 1-8, decimal 9-5. Obrigado, um abraço, boa noite, 2-1-2. China 6074, letra via para 2000 pés, altímetro em Salvador 1-0-1-3, liga final e LS Freight, estamos estabilizados. 1-2-2-8 no solo, aos 2-2, libera direita, feta que foi Fox, 1-2-1-2, corrijo. Mantém minha frequência, prossiga via Alfa Juliette, portão 4. A sua escuta permanece, Alfa Juliette, portão 4, gol 1-2-2-8. Dedo 2228 para o push back, acionamento remoto no 2. O final, 6212. Fechando 6212. Pouso autorizado, pistão 0, vento variável 3-9. E o fone, 6212. Passaria 2228, autorizado, push back, acionamento remoto a 12, reporte para táxi. Portaria 2228. Sideral 9973. Prossiga, Sideral 9973. Solicita acionamento na posição e posterior pushback. Ciente, reporte para o posto. Reporte para o posto, 9973. Aguardo a modificação do plano de voo. Está presente, com a sua revisão, acho que é uma mudança de regras. Voo, o que eu acho? Lógico da plano de voo modificada a partir de agora, 0324, para seguir em regras de voo visuais. Diretoria para 1.500 pés, altímetro e salvador 1.013, vou direto Ceasa. Decida para 1.500 pés, 1.013, o ajuste e pronto Ceasa. Gol, o que eu acho? Janaia 6212, no solo Lodge 25, libera via Fox, prossiga via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6212.